Aleluia. Aleluia. Aleluia. Isso aí, galera. Primeira vez trazendo a palavra aqui para vocês. Então, tô nervoso pra caramba, né? E pelo fato também de que substituir o Pipe é uma tarefa quase impossível, né? Que não diria impossível. De tamanha. Tamanha sua. O que ele representa aqui para nós, né? Como pastor nosso. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em. No Evangelho de João, capítulo 17. O pastor nosso. Então, vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em no Evangelho de João, capítulo 17. Fica no Novo Testamento, João. Para quem não consegue achar. Aí, então é capítulo 17, versículo 15. É o Novo Testamento, João. Para quem não consegue achar. Aí, então. Todo mundo já achou? 17. Vamos lá. Hoje não tem projetor, então acompanha aí comigo. Diz assim, ó: não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. É só esse versículo, então abaixe sua cabeça e vamos orar. A gente está começando a nossa conversa aqui, amém? Vamos lá, Pai, eu te agradeço por este momento e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, nesta noite, Senhor, neste momento que estaremos conversando, Senhor, sobre a Tua Palavra. Senhor, nos abençoe, Senhor, nos guarde, Senhor, em Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, Pai, amém. Então, não os rogo que os tires do mundo, mas que os protejas de todo o mal ou do maligno. Então, o que a gente vai estar conversando um pouco nessa noite é sobre espiritualidade. E para ser mais objetivo, o título da mensagem de hoje seria Uma Espiritualidade que Abrace a Vida. Então, como cristão, até como não cristão, muitas pessoas se perguntam o que seria espiritualidade, ou o que significa a palavra espiritualidade, ou o que você entende ou como você define uma experiência espiritual. Para você, você pode pensar aí com você mesmo sozinho, né? O que seria espiritualidade ou uma experiência espiritual, né? E eu dei uma procurada rápida no dicionário, bem rápida mesmo, e o significado que o dicionário me deu para espiritualidade, ela foi assim, ó, bem simples, é a experiência com aquilo que é transcendente. Né, com aquilo que não é carnal, ou seja, experiência com aquilo que você considera que é divino. Então, isso é espiritualidade para o dicionário. E o dicionário não está errado. Né? E, meditando um pouco sobre isso, eu resolvi pensar que o que a tradição cristã, né, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, ela tem nos dizer, né, até esse presente momento, o que seria espiritualidade. Né, a tradição cristã, não é, eu não diria a tradição cristã e não o movimento gospel que a gente vê aí fora, né, porque há uma grande diferença, uma diferença muito grande, por falar nisso, entre o gospel, né, o significado gospel e a tradição cristã, o que é e o que significa espiritualidade. Então, desde a minha conversão, né, aquele fogo todo que a gente começa, né, nosso primeiro amor, né, a gente muitas vezes é levado por muitos ventos de doutrina, né, e até você achar o caminho certo daquilo que é correto na sua vida, né, cristianismo puro e simples como ele deve ser, demora um pouco, né. E para o gospel, né, aquele cara que parece ser espiritual pra caramba, eu diria que uma experiência espiritual ou espiritualidade para ele a gente pode definir em poucas palavras ou em poucas coisas, né, aqui nessa noite. Então, para aquele cara que é espiritual pra caramba, uma coisa espiritual para ele pode ser orar, pode ser jejuar, pode ser também fazer uma leitura diária da Bíblia, pode ser cantar hinos ou canções de cunho e letra evangélica. Para os mais animados, pode ser ir ao monte orar, pode fazer retiros, ir à igreja todo domingo, ou sei lá, até mesmo sentir aquele arrepio, né, na hora do louvor, né. Tudo isso a gente pode dizer que ele está ligado com aquilo gospelmente falando, né. Mas para mim, E sem sombra de dúvida, um cara que é espiritual ou a espiritualidade, para mim, não para só por aí, né? Ela tem um significado um pouco mais profundo do que apenas essas coisas que eu citei. Todas essas coisas que eu falei são consideradas espirituais, né? Elas não deixam de ser, né? Em momento algum podemos também dar descréditos a ela, mas a espiritualidade não para por aí. Olhando justamente para a Bíblia, né, e vendo como Cristo viveu e como ele andou, o que ele falou, para mim espiritualidade tem um significado um pouco mais profundo, como eu já disse, né? Jesus, ele nos ensina uma espiritualidade um pouco mais humana, né, que está inteiramente ligado com Deus, né? Não quero que vocês me entendam mal, mas Jesus, ele nos ensina uma espiritualidade um pouco mais carnal, né, que tem a ver com a gente, realmente, né, que tem a ver com o meu físico, né, com o meu coração, né, com a minha mente, né, com o meu próximo, né, uma espiritualidade que é mais viva, uma espiritualidade que é mais fraterna, que é mais palpável, né, ou seja, uma espiritualidade que a gente pode pegar, né, uma espiritualidade cotidiana, uma espiritualidade ao alcance de todos, né, que não está fora nem do meu e nem do seu alcance. E Jesus, ele nos leva para uma experiência mais viva e diária, né? Uma espiritualidade vivida nas coisas simples da vida, né? Coisas simples. E nos leva para longe de uma espiritualidade que está engessada, né? Engessada apenas a um lugar, a esse espaço físico. Então, eu dividi a mensagem em três pontos. A gente vai começar a pensar um pouco sobre o nosso primeiro ponto, que diz assim, ó. Só deixa eu tomar água, que quando a gente fica nervoso, a boca seca. Só um minuto. E o primeiro ponto diz assim, ó, ser cristão é se relacionar com a vida, crendo que todas as circunstâncias podem ser usadas por Deus para nos fazer iguais a Cristo, né? Temos que nos livrar daquela ideia de que espiritualidade acontece apenas com hora marcada, ou com lugar específico, como a gente está reunido aqui hoje. Hoje temos a oportunidade de mudar um pouco esse nosso conceito, né? E saber que espiritualidade também pode ser vivida na sua segunda-feira, né? E saber que espiritualidade, que ela não está presa, e ela também se move através de nós e pode ser sentida por qualquer ocasião vivida por nós. Esses dias, conversando com uma colega de trabalho, ela me relatou uma experiência que ela teve e eu achei muito interessante de estar compartilhando aqui para vocês, né? Ela disse para mim, ela é cristã, né? Evangélica, e é interessante que ela me disse, né? Ela falou que estava numa festa de casamento e seu esposo estava lá junto com ela, né? A festa, pelo jeito, não era cristã. E pelas horas da festa lá, estava rolando umas músicas, né? Bem, quem sabe que música rola em casamento, né? Música para se dançar mesmo. E disse que ela sentiu vontade de estar dançando, né? Com seu marido, né? Participando daquele momento ali de alegria, né? E, infelizmente, ela falou que tinha um cara que era líder da igreja dela no mesmo casamento, né? E ela me contou assim que se sentiu um pouco mal, né, e um pouco retraída por estar dançando, né, com seu marido ali naquela festa, porque não era uma música cristã, por esse tanto de motivo. E diz que durante a semana, na igreja, ela pediu perdão, né, pelo fato de estar dançando com o seu marido. Né? Né? Uma coisa, pô, eu senti, pode até parecer cômico, né, mas eu achei um pouco triste, assim, né, o que ela pensou que tinha feito de errado. E eu, no momento, não falei nada para ela, né, que eu podia, tá falando alguma coisa que eu não devia falar e tá deixando ela mais triste ainda do que ela já estava se sentindo, né. Então, só que, olhando para isso, né, ela perdeu um ótimo momento de estar vivendo e de estar um momento espiritual ali com seu marido, né? Porque tem coisa mais espiritual do que você estar num momento de intimidade com a pessoa que você ama, né? Tem coisa mais espiritual do que você dançar com a pessoa que você gosta, né? Com certeza não tem. Então, Então ela perdeu, né? Justamente porque a cabeça dela, ela pensa que ela estava fazendo alguma coisa de errada só porque estava dançando com seu esposo numa festa, né? Infelizmente mesmo, essa é a maneira que muitas pessoas, eu que diria, o nosso movimento gospel evangélico no Brasil, essa é a forma que eles pensam aí fora, né? Então, não é pecado, né? Você não vai queimar no fogo eterno por dançar com a pessoa que você gosta, né? Então, infelizmente, é essa forma que muitas vezes, e há alguns anos eu também pensei, né? Imagine escutar música secular, então, né? Jesus, ele nos ensina a olhar ao nosso redor e saber desfrutar com pureza de coração os momentos simples da nossa vida. Ele nos ensina a ter momentos de afetos com nossos amigos, né? Abraçar o abatido, abraçar quem chora, conversar com qualquer estilo de pessoa. Jesus, ele não nos ensina a ser separatista, né? Jesus, ele nos ensina a caminhar felizes com aquilo que temos, com aquilo que possuímos, com quem nós somos, né? A família que temos. Saber que a felicidade, ela nunca vai ser um fim, né, que a gente almeja, mas a felicidade em Jesus Cristo, né, é um meio por qual a gente caminha todos os dias. Amém? Então, nosso segundo ponto, ele diz assim, né, não podemos nos subtrair do mundo. É isso mesmo. Não podemos nos subtrair do mundo, porque se você olhar para as igrejas, né, de hoje, para dentro delas, tem gente que vive tão intensamente de maneira espiritual que parece que ela vive de forma alienada desse mundo que a gente vive, né? Tem gente que parece que está no céu e tudo aquilo que diz a carnalidade dela parece que ela se subtraiu deste mundo, né? E tem gente que vive aqui e não parece que está aqui, né? Ser filho de Deus, ser um cristão, não significa perder a sua identidade com o mundo, né? Pelo contrário, né? Ser filho de Deus não significa se subtrair desse mundo, né? Já ouvi, infelizmente, pessoas falarem que se pudessem, elas viviam em adoração, elas podiam viver em adoração 24 horas por dia, né? Eu queria saber realmente como se dá isso, né? A pessoa vai se trancar dentro da igreja e vai ficar aqui orando, né, 24 horas por dia, vai ficar escutando diante do trono 24 horas por dia, né? Aleluia, irmão. Queima. Vai ficar o quê? Escutando Aline Barros, Eixila, sei lá, né? Então, só rock and roll de Jesus. Então, eu realmente não sei, né, como se dá isso. E o que acontece na cabeça dessas pessoas, né, quando dizem isso? Eu quero viver em adoração 24 horas por dia, né? Toma vergonha na cara, né? Sai desse mundo. A vida cristã, 99% ela acontece da porta da igreja para fora, né? Não da porta da igreja para dentro. Talvez já pensássemos, né, como eu também já pensei, que de quanto mais tempo eu gastar em atividades que estão relacionadas com a igreja, né, e quanto mais tempo eu gastar aqui dentro da igreja, mais próximo eu vou estar de Deus, né? Já tive também a ideia de que quanto mais a minha agenda, né, e os meus compromissos estiver igrejeiramente falando, né, quanto mais a minha agenda tiver coisas relacionadas com aquilo que diz a respeito aqui à igreja, a esse espaço físico em geral, né, melhor para mim, pô, tô bem e mais perto de Deus eu vou estar, né? E muitas vezes a igreja em si não é nossa, e esse é um ponto muito positivo para a gente aqui, né, porque muitas vezes a igreja tem tanta atividade, durante todos os dias da semana, que muitas vezes acaba prendendo o seu membro a esse espaço físico, né? Prendendo o seu membro a essas quatro paredes que nos cercam, né? Fazendo isso, a igreja e a comunidade cristã em si, ela tira uma pessoa literalmente do mundo, né? Quando realmente devia ser ao contrário, né? Quando que, ou seja, nós como igreja devemos fazer a inserção de pessoas nesse mundo que está aí fora e não tirá-las, né? E não aliená-las dessa realidade que é cerca, que me cerca, que cerca você, né? É justamente isso que Cristo faz. Ele faz com que cada pessoa que o encontrou, ele devolve o sentido de sua vida. Ele devolve para a pessoa que se converte a ele, né, o sentido de como nós devemos viver aí fora, né? Porque em Cristo nós encontramos uma nova maneira de se relacionar comigo mesmo, com o meu próximo, com o meu coração, com a minha sexualidade, com a sociedade que está aí fora, né? Ele te dá, em Cristo, né, novas maneiras de você se relacionar com a sua família, no seu trabalho, né, uma maneira menos egoísta. Tenho para mim que um cristão tem a maneira diferente de se encarar a sua realidade com novos princípios que os guiam. Ele vive, literalmente, fazendo a diferença por onde passa, pois vive agora com sinceridade em Cristo, né? O indivíduo jamais deve se castrar na sociedade, mas viver de modo digno e honroso, né, por aqueles que o cercam. Já quase finalizando, o último ponto, ele vai dizer assim: Deus, na espiritualidade ou na vida espiritual que você leva, ele nunca pode se tornar distante, né? Ele não pode jamais se tornar distante do seu coração ou de você, né? Eu tenho a ideia, para mim, no meu coração, a ideia de um Deus visível todos os dias da minha vida, né? Um Deus que se relaciona sem estar preso a reuniões, cultos ou orações, né? Muitas vezes, eu também já tive a impressão de que Deus, ele apenas tinha um lugar específico para se manifestar ou falar comigo, né? Que era aqui dentro da igreja, né? Já esqueci muitas vezes, depois de um culto, de sair da porta para fora e esquecer quem era Deus, né? Esquecer também que Deus tem que ser vivido, visto, né? E alcançado na segunda-feira, na terça, na sua sexta-feira, né? Quando a espiritualidade abranger todas as áreas de nossa vida, saberemos viver cada momento aproveitando o máximo que ele tem a nos proporcionar. Relacionamento com Deus, ele não acontece apenas em liturgias ou práticas religiosas aqui dentro da igreja, né? Dessa comunidade, desse salão. Podemos dizer que Deus, na sua e na minha vida, ele tem que se tornar quase que palpável, né? Quase que você pode pegar ele com as suas mãos, né? Claro que Deus, ele não é coisa para que se pegue, né? Como qualquer outra, mas ele se relaciona propositadamente conosco. Deus tem a intenção de te encontrar todos os dias, né? E tem um versículo muito interessante, está lá em Marcos. Se você quiser anotar, você pode estar lendo depois, ele é bem curto. Marcos 1:15 diz assim, ó: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Na maioria das vezes, quando eu li esse versículo, eu pensava que quando Jesus, ele falou isso, que o reino de Deus está próximo, eu pensava que essa expressão de Jesus estava com certeza ligada a uma questão de tempo, né? Uma questão cronológica, que algum dia o reino de Deus ia vir sobre nessa terra, né? Mas estava ligado com o tempo. Mas quando Jesus, quando ele mesmo fala que o reino de Deus está próximo, com certeza não tem nada a ver com o tempo, mas tem a ver com a questão de proximidade mesmo, né? Proximidade no exemplo de como eu e o Charlie, que está aqui na minha frente, questão de 3 metros, estamos perto, né? Deus, ele está tão perto de você que Jesus mesmo fala que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está tão próximo de você que você pode encontrá-lo a todo momento que você quiser, que você pode vê-lo em qualquer momento que você quiser, que você pode senti-lo em qualquer pessoa que está ao seu lado ou que viva com você. O reino de Deus, na minha vida e na sua vida, não é distante, né? Ele pode ser vivido, ele pode ser encarado na nossa realidade, né? Em tudo que condiz com aquilo que fizemos, que fazemos, pensamos, falamos, né, com quem vivemos. Né? O reino de Deus é jamais nossa vida, e Deus nunca quis isso. Né? E não é à toa que a Bíblia chama Jesus de Emmanuel. Né? O que significa Emmanuel? Deus conosco. Né? É um Deus que se fez carne. Né? É um Deus que se tornou como eu e você, para realmente estar próximo. Né? É um Deus que sentiu o que você sentiu, que chorou como você chorou, né? Que andou, que foi enganado como você, muitas vezes é enganado, que foi traído. Né? Mas é um Deus também que se relacionou, né? Que teve prazer, que teve felicidade com andar com 12 caras do seu lado, né? De viver, de se relacionar verdadeiramente. Né? Isso é espiritualidade. E Deus, ele é tão espiritual que se tornou gente e veio ao nosso encontro. Né? Nos abraçou, Deus, ele apertou a nossa mão na pessoa de Jesus, né? Festejou conosco, né? Chorou junto e morreu por amor a mim e também morreu por amor a você. Né? Deus mostrou, vindo a esse mundo, que ele não se faz distante, né? Mas pelo contrário, ele se aproxima de nós de forma intencional, de forma totalmente entregue a nós, né? Deus, ele se entrega ao seu coração. Basta você querer e dar a Deus uma resposta de amor a essa vida, né, espiritual que ele te oferece nessa noite. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar com vocês. Né? Qualquer coisa, se quem quiser conversar comigo, tamo aí. Amém? Então, vamos orar. Se coloque de pé. Então, acho que vou ter que despedir vocês mesmo. E, então, pode abaixar sua cabeça e depois da oração está todo mundo na paz de Deus aí, para ir para casa. Amém? Pai, nós te agradecemos por este momento, Pai. E nossa oração nessa noite, que o Senhor continue, Senhor, a se manifestar em nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue, Pai, a falar-nos, ó Deus, através das pessoas que nós encontramos, ó Deus. Nos ajude, Pai, a ver teu rosto, Pai, as pessoas com quem a gente se relaciona, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, vá em paz e sirva a Deus. Amém? É isso daí.